Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trans, uma sessão de audio-hipnose aqui na SBSR e hoje começamos com os sons luxuriantes, quentes, cheios de jazz em câmara lenta, veteranos Boran and Their Club of God a abrir a emissão do Entrance de hoje, destaque para o título Piano Nights e o tema Come Zurek Zumir. Boa noite, bem-vindos. Abrimos com Baran and their Club of God, depois um sueco que já foi Jasper TX, pertenceu aos grupos De La Mancha, From the Mouth of the Sun, The Silent Sets, em nome próprio regressou este ano com Elephant, chama-se Dag Rosenqvist, rodou Come Silence. Tocámos depois a música de Cass, o alemão, com o título The Magical Magical, ofereceu-nos temas como You On My Mind. E seguimos para alguém que já fez parte de bandas de rock progressivo e psicadélico, chama-se Anders Brøndby, é norueguês, em nome próprio faz música cheia de drones e atmosferas ambiente. O último Nihil tem por lá Put Your Ear to the Ground, música de Anders Brøndby. celebramos esta primeira meia hora do Entranze com Dessin Bizarre, o projeto do russo Ivan Krasnov, do último Open Your Eyes, Icicles, e seguimos para uma novidade por aqui. Compositor grego funde música orgânica com outra eletrónica. Em nome próprio, Serafin Tsotsonis lança o seu quarto de originais, ele que faz muitas bandas sonoras. O disco chama-se She Swims e tem por lá Lighthouse. Thank you. Outro responsável por música para cinema é português, chama-se André Barros. Destaque para o último de originais deste luso que nos orgulha. Chama-se In Between, conta nas vocalizações e em três singles com a voz doce de Mira Ross. Ouvimos-lo lá em cima com o Midia, para depois continuarmos com o vencedor de Globos de Ouro, nomeado para Grammys e Oscars. Esteve 6 anos sem editar em nome próprio, andou entretido com o cinema. Tem sido um destaque nestas emissões do Entrance. Johan Johansson, de Orphy, Flight from the City. E seguimos para o compositor berlinense Ben Lucas Boysen, também conhecido por Hack. Primeira edição pela Erase Tapes, Spells. Continuamos com Sleeper's Beat Theme. Thank you. Altura de fecharmos esta sessão do Em Transe, dizer-vos que em fundo corre a música de Peter Broderick, ele que este ano editou Carried e agora regressou com Grunewald, uma igreja berlinense onde gravou uma série de temas, inicialmente editados em duas edições, Glimmer e depois numa compilação japonesa Variations of Shadows. Cinco temas estão agora juntos neste Grunewald, um EP que tem por lá Peter Broderick a tocar It's a Storm When I Sleep, uma das peças para piano. Há também violino nestas composições gravadas na igreja Grunewald, tudo registado numa só noite. Dizer-vos que o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links na loja do iTunes ou em radiotranse.blogspot.com. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e a fotografia de Alípio Padilha. Regressamos para a semana. Boa noite. Até à próxima.